licença aqui, molecote, hoje eu tirei um tempo pra falar pro cê. Só ideia cheque, só papo de visão, conversa de milhão, ouve aí pra ver. Nem tudo na vida é uma de rosas, vitórias sem esforço não é pra favelado. Ninguém nunca te falou que era fácil, mas toda luta é claro, vai ter um resultado. Eu também quis chegar bonitão, no rádio os gravão, rasante de nave. Paguei pra ver, não plantei pra colher, apostei as fichas e virar traficante. Rodei, polícia me algema, choque e tortura, maior pesadelo. Minha família chora na delegacia, vendo o filho preso, carai, não era sonho, é verdade mesmo. Quem nasceu por aqui sempre teve um pezinho no crime. Quando eu virei homem pra assumir meus erros, enxerguei quantas famílias tão tristes. Abandonei tudo, formei minha família. Primeiro foi as amizades, falar que foi fácil não foi. Caralho, até hoje ainda sinto saudades. A mente de um homem tem que ser aberta pra absorver conteúdo. Que for ruim cê dispensa, o que for bom cê agarra com tudo. Pra não ser aquele que aprende na dor, o sábio aprende com o tombo do outro. A gente até vê o que vai acontecer, mas prefere arriscar o pescoço. Não é papo de coach, mas se eles conseguirem, eu sei que a gente também pode. O problema é que desde criança eles nos ensinam a se acostumar a viver pobre. Põe arma na mão, vontade nós tem, ainda faz propaganda. Eles estão com a faca e o queijo é a máquina que destrói nossa esperança. A lágrima que escorre no meu rosto reflete a tristeza. O conhecimento sempre foi a nossa maior riqueza. Letras escritas com sangue, com sangue. Vítimas de um gangbang, com gangue. Vários irmãos se perderam dentro dessa triste trajetória. E os bons momentos se eternizaram em nossa memória. Hoje a favela que chora lágrimas de sangue. Vítimas desse cruel. Na face é Juliette, depois um Rolex. Sonhar com triplex na beira da praia. Me diz quem não quer chegar de Santa Fé e poder triplicar sua conta bancária. Nem tudo é tão simples como cê imagina, e nem tão fácil como parece. Você não pode sair abraçando, mastigando tudo que o mundo oferece. Eu perdi vários mano, firmeza que tinha talento, postura e personalidade. Diz que eu se faz meu parceiro, Antinha, Mauri e Edgar, que deixaram saudades. Nessa viagem nós tá de passagem, trago na bagagem só boas lembranças. Semeio o perdão, me livro do rancor e deixo o amor como minha herança. Veja a mudança, veja a mudança, veja. Eu já nem penso em vingança. Somaria em todo o meu sofrimento e multipliquei minha fé nas crianças. Esse mundo imundo onde o sujeito sujo que vive falando do mal lavado. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Reconheço os erros e carregue seu fardo. Insano é viver achando que é perfeito. Aceite os planos de Deus no caminho. Por mais que pareça impossível, por mais que se sinta sozinho. Lágrimas caem nesse campo minado. Eu olho pra trás e lembro do passado. Mas é preciso seguir em frente, sendo um combatente abençoado. Use as pedras que estão no caminho pra construir o seu próprio castelo. Não existe dinheiro no mundo que compre um sorriso e um olhar sincero. Vítimas desse cruel bang bang.